O segundo crime de morte registrado em Medianeira em menos de 48 horas coloca em xeque a situação da segurança pública naquele município e alerta os moradores para uma situação que está fugindo do controle. Segundo o que disse a Polícia Militar em seu relatório, a PM foi acionada para atender a ocorrência na sexta-feira por volta de 19 horas. O indivíduo teria sido baleado numa localidade conhecida como Vila Alegria. No local, os policiais encontraram o homem caído sobre cadeiras de um bar. André Luiz Torres Cunha, 29 anos. O corpo de bombeiros foi acionado, mas apenas para confirmar o óbito de André. Populares foram questionados sobre o ocorrido, porém ninguém soube ou quis dar qualquer informação sobre características do atirador. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, onde passou por necropsia. O boletim de ocorrência foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os prosseguimentos das investigações. O segundo crime de morte registrado em Medianeira deixa a população ainda mais revoltada. Ninguém se conforma com a morte de um empresário assassinado na porta de seu estabelecimento comercial na noite de quinta-feira. Assaltantes tentaram render o empresário que reagiu. Ele não teve tempo sequer de sacar a arma que portava. No caso da morte de André, ainda não se sabe os motivos para o assassinato. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.